Pode acreditar? O som não para. O ataque é popular. Quero ouvir. Yeah, yeah. Resistência não pode parar. Op, op. Op, op, op. Essa é pro sistema. Resistência não pode parar. É pro lado. O esquema é tático com o mesmo propósito. Ataque popular, manifesto simbólico. Lógico. Porque é real a expectativa. Sem acreditar na mentira que passa na mídia. Então me diga. Se liga quem na estrada da vida. Acreditando, mas protestando contra todos que nos prejudicam. Não embarcamos na viagem, guerreiros de verdade. Batendo de frente com a mídia e na febre que a sociedade. Que nos critica e não acredita. A cada momento cumprido, mas como pode ver, ninguém se entrega ao jogo da vida. Muito pelo contrário, aqui o combate é diário. Ataque é necessário, como se deve ser. Chega de refém. Vamos mostrar quem é quem. Tira a camisa, depois só temos direito também. Mas ignoram todo o nosso azendo. O que quer, utilizo do poder contra a glossura. E mulheres não nos transmitem nada. Não força a cultura. Obtemos conhecimento dia a dia das ruas. Mas o combate se diz se chegar da nossa hora. Pregando a revolução, fazendo parte da história. Vamos te derrubar, pegar de volta o que é nosso. Atacando diretamente, todos no mesmo propósito. Seguista fechado, não tem pra onde fugir. Preparado, mente amado, prontos para invadir. Entregar, já está tudo tomado. Não queira negociar, teremos acesso à cultura, melhor justiça, reformação. Teremos emprego, lazer e assistência a cada cidadão. Não acreditou e derrubou seu castelo de areia, mas não tem jeito. Temos um bote, já caiu na terra. Agora é nós que comanda, o povo quer o poder. O mundo quer ser necessário pra poder. Não, não, não pode parar. Inteligência temos que usar. Ao ataque, ao ataque. Não, não, não pode parar. Inteligência temos que usar. Ao ataque, ao ataque. Atenção, atenção, alerta geral. O rap invadiu o Planalto Central. Com ideias conscientes invadindo a mente do político corrupto que causou tanto mal. Usando como arma a informação e explorando, mandando em terra como bala de canhão. Tendo como alvo o seu psicológico. E pra isso só preciso de um raciocínio lógico. Faz um novo recrutar, desse lá na favela. Revoltado com a infância que vive na miséria. Fazendo deste motivo uma revolução. Lutando e acreditando na batalha com os irmãos. Contra todos que causaram, revoltando a nação e abusaram do poder. Contra a civilização, minha rima eloquente com ideias de alto porte. Vai bater de frente com a tropa de choque. Fortalecendo o lado, mas se acuda a corrente que não vai se arrebentar com o regime delinquente. Então vou que vou. Mandando o meu verso, liberdade de expressão é minha forma de protesto. Transmitido agora em rede nacional. O rap que invadiu o programa eleitoral. A CPI da favela. Anunciando os sistemas causadores da miséria. Travando uma batalha por uma nova era. Para representar a voz. Perigo o descendente de Palmares. Aqui mostra o seu protesto. Amados de ideologia contra a desordem. A luta dos reis divinos inspirou o manifesto. Ataque popular, o certo pelo certo. Certo pelo certo, vai aqui nosso protesto. Resistência não pode parar. Não, não, não, não pode parar. Inteligência temos que usar. Ao ataque, ao ataque. Resistência não pode parar. Não, não, não, não pode parar. Inteligência temos que usar. Ao ataque, ao ataque. O governo não faz, nós mesmo faz. Politicamente, corretamente demais. O governo não faz, o crime faz. Vai vagabundo, não morra, corre atrás. No condor da classe vem a revolução. Neguinho foi forgado, convicto na missão. Amante do pobre, mas odeia a miséria. Tá de braço cruzado, vai, acorda a favela. Com rabo na poltrona, assistindo programas diários. Desse jeito nós afunda, não tem revolucionário. Com português errado, não de chapéu atolado. Ciente com assalto que corre do outro lado. O dinheiro desviado na educação. Patrocina a eleição, banca puta e mensalão. Virado no giraia, virado na gota. Minha rima é o que é o rap, porra louca. Real imperiano do gueto, sangue nobre. Que é ISP, eis aqui a voz do pobre. Que perdeu a realeza, o guerreiro combateu. Manda a parte, a governo só quero que é meu. Resistência não pode parar. Não, não, não pode parar. Inteligência temos que usar. Ao ataque, ao ataque. Pode parar. Não, não, não pode parar. Inteligência temos que usar. Ao ataque, ao ataque. Resistência não pode parar. Não, não, não pode parar. Inteligência temos que usar.